Brinquedo 2231, não reautorizado, desça para nível 100. Tem 100, a centena, passarelo 2231. Passarelo 2231, informa o tráfego na posição de 10 horas, 14 milhas, rumo nordeste, mantendo nível 090, é um César na caravana da Força Aérea. Passarelo 2231. Tiger Golf livre de decolar, vento 230 graus, 8 anos. Indicada? Oh, 250, mano. Voo 075, solo 11, esquerda 219, solo. Esquerda 219, com 075. 0.8. 128. 3567, está mantendo que velocidade? 250, 2509-3567. Solo Salvador, muito boa tarde. Oceanair 621, está ciente da informação. Tango solicita nível 340, Brasília. É 229-3567. Controle, Oscar, Oscar, Juliette. Oscar, Oscar, Juliette, prossiga. Pode continuar a subida. Alfa Juliette para 08, voo no 075. Para o nível 100. Juliette. 21. Puxando M3, 21, boa tarde, prossiga. Isso, está sendo a informação. Tango solicita 340, autorização Brasília. 340, Brasília, aguarde cópia, gole ou fita a saída. Puxando M3, 21. Por gentileza, podemos confirmar o artista dando cabeceira 28 em uso? Ativo, cabeceira 28. Aí, vou fixo, senhor João. Firme? Ok, obrigado. Estou vendo por 80 com 8, 1396. 1396, chame controle 120, decimal 8. 1208, vou no 390. Controle, é o Mike, é o seu. Sinute, após Mendes, decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída gole, após Eval, após Sagaz. Transponder 5556 e a frequência do controle 119.35. Este é autorizado Campinas, nível 340, via Ampero 158, até Sinute, após Sinute, direto Mendes. Saída Gole, transição Eval após Eval Sagaz, decolada 28 com curva esquerda, transponda 5556, controle 1993-5, TAN 3835. Correto, TAN 3835, ajuste 10111, chame pronto, pushback, acionamento no gate 09. Tomara pronto no 09, TAN 3835. Alfa Romeo, prossiga final 07, após final de 3 milhas. Já está lá na final de 3 milhas, Lima Sábio. Salvador, Cabo 2733. Passarelo 2733, desça para nível 050. Para o 050, 2733. Macau Nuno, torre na noite, decimal 6. 6, Macau Nuno, ele pouso, pista 28. Vento 230 graus, 8 mais. Aguarde cópia, aguarde para acionamento, Força Aérea 4533-270 para Natal, aguarde. Os casos que o Gillette está autorizado de subir para o nível 1 centena. Eu já estou autorizado. Jogue 110 para a centena, passarelo 2231. Passarelo 2231, desça para nível 060. 060, passarelo 2231. Sacal 1 está controlado. Sacal 1, seu solo aos 1,6, livre à direita, parte militar, a estacionar frequência livre, Sacal 1. Olá. 2-3-0. Alfa Romeo, torre. Pra quê, Alfa? Porque dá presente numa proa direita aí, proa 270, aqui pra interceptar sinal mais afastado, pra evitar ter que fazer 360. Sim, com a proa 270, Lima Alfa Romeo. Salvador, boa tarde, voo 9925. Voo 925, reporte 3, checado, final pista 28. Está com o trem embaixo travado, voo 9925. 7925, vento de 240 graus, 59, livre pouso, pista 28. Livre pouso, pista 28, voo 925. Salvador, muito boa tarde, 3217. 3217, boa tarde. Eu estou ciente, informação Tango, informa o nível solicitado para confins. 360, ciente. 3217. Ciente, aguarde cópia. 360 para confins, gol levar o Sagaz a saída. Saída seria. Qual? Gole Eval Sagaz, pista 28. Gole Eval Sagaz. Gole, saída gole, obrigado. Otan 383509, está pronto para o SPEC acionamento. 3235, autorizar o pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 3235. Chinem 6321, no protocolo. E nossa Romeo está autorizado agora, final no 7 à esquerda e aguarde a projeção de pouso. Autorizado, a 20 para captar, final da Romeo 7, aguardar a autorização de pouso. Graus, meia dúzia nós, livre pouso. Livre pouso, 28, boa 925. Quer que o data prossiga? Autorizado voar direto Manati, mas quer que o data? Mantendo-se em condições visuais. Cara pela esquerda e rotatória. Tio, pode descer pra mil pés, ok? Manati, eu tô descendo. Saída 2231, no curve agora à esquerda pro A050, limite radial 100 de Salvador. 50 levantado pela 100 de Salvador, para fora 2231. Controle de Salvador, Bravo de Forte Trust está no regresso, passando do 1400 pés para 1500 pés. Vai ser Foxtrot, mantém-se em condições visuais, corredor Vera Cruz, reposta ingressando no corredor Interlagos, informa o tráfego na posição de 12 horas, 6 milhas, mesmo rumo, mantendo no 1500 pés, é um Bravo November 2 Alpha. O Bravo vai ser Foxtrot, gente, não há negativo visual com aeronave, vai reportar através de parede. Gente, Bravo vai ser Foxtrot, altímetro no 09. Sente, 1-0-1-1-1, prova que você pode trás. Lá no 1500. Controle, pode confirmar a quantas milhas de separação está o tráfego do braço de Fox Trot na posição. Está 6 milhas, prova que você Fox Trot. 6 milhas, graças. Está no rumo oposto, pode confirmar? Frente Alfa irá ingressar na Taxi Tilo, pátio 3, e aguardará para ingressar no pátio principal. Frente Alfa, Kilo, pátio 3, aguardando para o pátio principal, 1-9. Pulsar era 4533, copia? 533, está autorizado para Natal, número voo 270, a rota é DCT, decolando da pista 28, com curva à direita após a decolagem, na saída Aron, transição Zipar, transponder 5570 e a frequência do controle 119.35. Tem um perfil dos corredores que o Quebec Serra, reporte ingressando no corredor Interlagos. Patrulha, o Fábio 2733 está cruzando 5500. Autoriza descer, continuar descendo para 2000? Autorizado descer para nível 040, Força Aérea 2733. Para 040, 2733. Só corrigindo a saída, vai ser com curva direita na saída Aron, após direto. 100 de Salvador. Rio da Norte, limitado pela centena de Salvador. 3231. 2733 está sob vetor para sequenciamento, curva direita para 080, limite radial 120 de Salvador. Pedro 080, limitado pela 120 de Salvador. Firme, direita 080? Firme, direita 080, limite radial 120 de Salvador. 080. Saindo 2231 indicada. 220. Cruza para 1070 nós. 2070, visual contrato em posição às horas. Calma o tráfego na posição de 12 horas, 7 milhas, rumo oeste, mantendo 2500 pés, é um Airbus 320. Aí também aviso. Salvador, batata 3567 na final da RNAV da 28. E 3567, aguarde autorização de pouso, pista 28. Aguardado. Tan 3835, pronto para o táxi, TOB 67. Autonomia de 4 horas e 10, alterna com fim. 0 graus, 8 mais Quebec. Autorizado, pouso no 7. 296, seu solo aos 23, livre à esquerda, e chama 129 o solo para entrada na Taxi Alfa. Entrada na Alfa, 1129, solo gol, 1396. Preparo. 3835. Dias, como oeste, na final do procedimento da RNAV. Oi, tia, temos o tráfego ao vivo. Fica na Serra, reporte visual com aeródromo. Abre o volta. Torre no noite decimal 6, Kilo Quebec Serra. Táxi em frente, táxi 8 Kilo, após pátio 3 e aguardará para ingressar no pátio principal. Kilo, pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. Abre o volta. Abre o volta. Abre o procedimento, veio mesmo. Paciente, reporte estabilizado, passarelo 2231. 2231. ONU está autorizado para Brasília, número voo 340, via Upzulu 17. Decola na pista 28, com curva esquerda após a decolagem, na saída Gole, transição UFITO, transponder 5571 e a frequência do controle 119.35. Provado 340, Salvador pela Upzulu 17, saída Gole, transição UFITO, com primeira curva pela esquerda, frequência do controle 119.35, transponder 5571-6321. Correto, chame pronto para o chamar de acionamento, chame 6321, ajuste 1011. Ok, 1011, obrigado. Salvador 3217, pronto para o pushback e acionamento. Está no gate 02. Aguarde, mantenha a posição, está 3217. Aí aguardando 3217. Se houver alguma possibilidade de iniciarmos e depois copiarmos a autorização, agradecemos. 3217. Curitiba 010, limite radial 100 de Salvador. 010, esquerda 010, limitado, qual radial de Salvador? Limite radial 100 de Salvador. 100 de Salvador. 139. Alfa Vitor Juliette, confirma o destino. Te aguarde com o Alfa Vitor Juliette. Da 3835, prossegue táxi em frente, próxima táxi é Golf, torre 108612, ajuste 10111, então bom voo, boa tarde. Gente, prossegue em frente, ponte espera da 28, torre 118, espalha 6, boa tarde, da 3835. 3217 está autorizado para Confins, o número de voo 36120 via Upper Whisky 58. Decola da pista 28, com curva à esquerda após a decolagem, na saída Gole, após Eval, após Sagaz. O transponder 5572 e a frequência do controle 119.35. 360 autorizado, Upper Whisky 58, decolou 28, curva na esquerda, perfil da Gole, Eval, Sagaz. 5572 é o código, e o controle 1935, TAN 3217, pronto para o pushback acionamento. Gente, TAN 3217, cotejamento correto, ajuste 10111, está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Chamada táxi, 3217, obrigado. Descida, chama 1219, o solo, antes da táxi alfa, vem? Chamando da Alfa 219. Atingindo 3000, 3 a 2000. Lá no 2000, altímetro no 0 ou nulo. Para 2000, 2036. Prossiga táxi em frente Alfa, cruza táxi Alfa, ingressa na táxi Kilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio principal. 7, Alfa, Kilo, pátio 3, aguarde para o principal, 3567. Estado, por onde, cara? Beijo. Aqui é com Delta, frequência livre para coordenação. Alfa Vitor Juliette, 4 copos. Alfa Vitor Juliette, está autorizado sobrevoo TGL em Veracruz, no 1000 pés, decolando a 197, com curva à direita após a decolagem, ingressando no corredor Axé, transponder 0151 e a frequência do controle 119.35. Gente, o Alfa Vitor Juliette está autorizado em sobrevoo com TGL em Veracruz, decola da pista 17, curva à direita, corredor Axé, 1000 pés, torre 118.35, controle de Salvador 119.35. Outro direto, cotejamento correto, 02 a bordo, pátio da Bata, para acionamento de táxi, chama a torre agora em 118.62, até o meu voo, boa tarde. Para Salvador, eu tá 3835, tá próximo à ponte espera da 28, pronto. Vicente, autorizado alinhar e manter o 3835. Autorizado alinhar e manter o a pista 28, 38 e 35 da terra. P733 estabilizado na 280. Sim, 2736 continua, aproximação e vai autorização de pouso. 733. Quebec Serra livre o pouso, pista 17, vento 230 graus, medusa lá em Serra. Fora. 2231, seu solo aos 30, chame 29, solo aos Alfa. 29, Alfa, 2230. Cruzamento da pista 028, vai reportar na Taxi Delta para ingressar na Alfa. Passaredo, mantém a posição aguardando. São Passaredo 2231. Passaredo, mantém a posição. Está mantendo, senhor. O Força Aérea 4533, pode prosseguir táxi Delta, ingresso na Taxiway Alpha. E próxima Taxiway Golf, para decolagem, vai chamar a torre 118, decimal 612. Ajuste 10111, tem um bom voo, boa tarde. Taxiway 37, superior ingresso na Alpha. Motor, terceiro. passagem à frente, aeronave da Força Aérea. Após a mesma, está autorizado a ingressar na Taxiway Alpha. Ingressará após aquilo, pátio 3, e reportaram para ingressar no pátio principal. Ciência, após o tráfego da aeronave da Força Aérea, vai ingressar na Alpha. Vai prosseguir para o pátio 3, reportará antes do ingresso para o pátio principal. 2231. Só os 3-1 direito ali, vai gostar. Foi Salvador, Papatango, Bravo, que você faz trote. Foxtrot, possível final do 7, reporte. 7, direto final do 7, reportará. Bravo, que você faz trote. Autorizado, aliás, Matheus, direto. Confere 2733, livre pouso, pista 28, vento 230, grau, vai 12 reais. Autorizado pouso, 2733. Já 3835, decolou os 32, controle 19, decimal 35. 3935, boa. Controle Salvador, tá 3835. Contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída Gol, Leval, após direto Sagaz. Gol, Leval, após Sagaz, tá, meu, 340, 3835. Vento Juliette, liga decolagem, vento 230 graus, 89, Juliette. Oi, Salvador. Ufa, 04533, com ponto de tela, pista 28, pronto. Ciente, mantém a posição. Ufa, 04533, mantém a posição. Alô, Salvador. O janela 6321 está na remota 12 para pré-questionamento. Oxanã 6321, aguarde para iniciar o pushback. Coordenando com a equipe do solo, que irá ingressar na remoto 14, aeronave do Passaredo, o Eco 120. Após o mesmo efetuar o parqueamento, está autorizado de pushback e acionamento de para o táxi. Afirmativo, será coordenado junto ao pessoal da manutenção. Muito obrigado, Passaredo. Para o táxi 3217, a bordo nós temos 67, com uma autonomia de 3 horas, alternando Guarulhos. 217, só repita por gentileza o POB. POB 67. Grato 67 a bordo. 3 horas, Guarulhos. O TA 3217, táxi via Índia Alfa. E próximo ataque foi Golf. Vai chamar torre 118, decimal 612. Ajuste 10111. Tamo voo, boa tarde. Índia Alfa, próximo a Golf, 18612. Vai chamar 3217, tá? Obrigado, tenha uma boa tarde também. Salvador, vá na 755. 755, boa tarde, prossiga. Boa tarde, solicito a direção tráfego para Confins. Primeiro nível para Confins? 400. 2400 para Confins, aguarde cópia, saída Gol, Leval, Sagaz. E aguardando agora no 755. No 395, desse via chegada Cari para nível 050. Desse via para o 050, 395. Correção, Fusário 2733, solo 35, táxi à direita, frequência livre ao estacionar. Vai lembrar à direita, 2733. Fusário 4533, alinhado pronto. Ciente. Corre o Bravo, você pode trocar final 17, 2 milhas. 7. O vento 230 graus 05 nós. 7, livre pouso, pista no 7, Bravo X-ray Foxtrot. Obrigado. 400 para o Galeão, a saída é Golia Valcrate. Golia Valcrate, obrigado. Negativo, mantenha a posição, Sara 4533. Sara 4533, mantenha a posição. Direção para o Barreiras, confirma o nível? 220. Gente, 220, aguarde, número 3 para a cobra, passarido. Aguardando. O táxi, seu Chanel. Para o táxi, seu Chanel 6321. Está com autonomia de 3 horas e 3. Nosso alternado Goiânia, POB 42. Colagem até atingir 3 mil pés, após curva direita na Aron. Livre da colagem pista 28, o vento 220 graus 07 nós. Espera 4533, o 3 da colagem, está 3 mil pés, curva direita, está saindo Aron. E 118, o chanel 6321. X-ray Foxtrot, solo 32, autorizado backtrack. Zona 395 indicada. 250. Viva para 2, 10 nós. 210, gol 395. Fez após curva esquerda na saída gole. Livre alinhar e manter pista 28. Ok, ali manter, mantém a prova de decolagem quando for autorizado. Até 3 mil pés e cumpre o perfil após 3 mil. Até 3217. Até 3217, cheque rádio por gentileza, informo Clareza 1. Confirme agora como está recebendo. Clareza 5. Ok, mantém 3 mil pés após decolagem e aí sim cumpre o perfil da gole. Até 3217. Força aérea 4533, decolada 39, controle 119, decimal 35, bom voo. Silverado 35, passarei com a 533. Controle Salvador, passarei com a 533. Trip 5488 está liberado da restrição da velocidade. Trip 35, chame Centro Recife, ano 2000.4, até ano 2008.8. Recife 264, até 1288-3835. Cossera 4533, na escuta? Cossera 4533, na escuta, decolada, estrutura 3 mil, curva direita, subará. Cossera 4533, contato radar da decolagem, suba para nível 270, sai da Aron. Autorizado, saúde da Aron. Brisa com a direita, 4533. Sim. Silêncio, curva na direita. Está liberado da restrição, força aérea 4533. 4533. Salvador 948 Papa Lima, passa 180 para 170. 948 Papa Lima, assina identificação, autorizado chegada cara e desça para nível 060. Para 060, Papa Lima. É bater recorde de velocidade